2-0-8, senhor, obrigado. Xené 6210, na escuta? Xené 6210, final da 10, baixo travado. Tem livre pouso, vento de 090 graus com 13 nós. Livre pouso 90, Xené 6210. 6-0-7-5. 5-2-1-9, nós temos o nível 200 pré-aprovado, aceita? De novo, por favor, pro 6210. Confirme? O vento. 090 graus com 12 nós. Cadê o? 755 na escuta? Realizador no 601. Compete na LS, chama 21 no 8, decimal 95. 295 no 601. No 601. 601, continua aproximação e redução, loja de pista livre. Agora no 601. O Xené 6210 no solo 41. Libere, chama o solo 121, decimal 9. Libera do solo 219, Xené 6210. P54 no 5, vento 090 graus, 1 no nós, autorizado decolar. P54 no 5, livre decolagem. Xener 6210, livre, operação Alfa. 6210, táxi Alfa, Juliette, portão número 5. Alfa, Juliette, portão 5, 6210. 1273, Juliette, tem a informação. Confirme? 273. 273, chegada Bonf, desce para 2000 pés, ajuste no 090. 2000, como estava na sua de Bonf, está devido à informação direita. Suficiente. Pode considerar a altitude de Bonf, desce para 2000? Pode. Gol 9083, centro Recife, 260. Recife 260, gol 9083. 08, bagagem. 601 no check-trem, livre pouso 090 graus, 099. Livre pouso, a pista no 0, está embaixo, travado no 601. Direto canal aberto. 5, bom voo. 20 Alfa, 1295, 4306. 5219, eixo na frequência 121.9. Alfa, exato. Mais 2, 601. 5219 na escuta. No 042, ao solo 400, enchendo o solo 121 decimal 9. 209, obrigado. Boa tarde, igual no 042, pessoal. Boa tarde, no 042, táxi via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Alfa, mantém antes da Juliette, igual no 042. Costa Salvador, 3577, ponte, espero que apareça no 0 próximo. Felipe Ingresso de Colange, evento uma centena com 11 nós. 3567. Aliás, decolar com 0-0, tá 3-5-6-7. Avistado, prossiga para pouso no pátio 3. O vento 100 graus com 10 nós, evite sobrevoo de aeronaves. Fique atento aos setores de iluminação. A posição de parada será remota 02, ok? Remota 02, vai cobrar. Confirmando, evite o sobrevoo de aeronaves e atento aos setores de iluminação no pátio 3. Cabo. A linha mantém. 4-0, 4-2-0-6. Uno, dois, copiado. 567, decolado aos 5-1. Chame o controle de 120.8. 120.8, boa, alta 3567. Controle Salvador, boa tarde, para 3567. 3567, boa tarde, contato radar, suba ao 360. 360, da 3567. 1208, controle, 5013, transponder. Meus Cabral, me confirme a procedência? Grupo Velu Castro Alves. Ok, sim. Considere seu solo 5-1, atenta aí o sinalizador, estacionar a frequência livre, Romeu Cabral. Bravo. Estou 3567 após cruzar 4000 direto elevo. Após 4000 direto elevo, estou 3567. Vitor Hotel Papai, estimado de pouso. Agora 2200. Copiado. TV5219, Vitória da Conquista, 180, decola da 10, primeira curva direita, saída Arbor, posse direto, Vitória da Conquista. 1208, controle, 5033, transponde. Autorizado 90 da 10, à direita, Arbor, VCO, 1208, 5033, 3529. 1180, Liga. 1980, tenta. Tio 2 para funcionamento. Felipe, pode pronto para Azul 4206, decolado ao 53, chame controle em 208. 208, boa tarde, 4206. Mantenha, vamos informar o centro. Salvador, boa noite, Azul 4206, tá livrando 1600 na FUCA. Azul 4206, contato radar, subou 370. 370, 4206. Júnior 3567, informa de desvio à direita, proas 295 por 50 milhas. Ciente. Recife 5495, solicita 120, ponto final. Copiado. Autorizado 120. 5495. 5495, autorizado 120. 203. Essa mais uma, meu. Prossiga. O tratamento traga a estrutura, tu vai ter a despesa para você entrar. Chame a torre 1-1-8-9-5. Chamar a torre 1-1-8-9-5, obrigado. Tô 3567, chame centro Recife 1-2-6-0. 2-6-0, boa. Oscar Mike Romeu, reporta farol de Itapuã. Reportará farol de Itapuã, Romeu. 95. Jesus 95. Vazou o gol no 273? Gol no 273, ajuste no 0 no 0, repórter passar travada. Tá embaixo da vaga com o ILS. Ciente, está autorizado o pouso visto no 0, vento 1 no 0, 0 graus, 122. Livre pouso vista 10. Vamos chamar aqui Romeu visual com o tráfego na final 1-0? Afirmativo. Gente, haveria condições de passar a retaguarda do mês e me reporta final 1-7? Afirmativo. Gente, estou autorizado a cruzar a retaguarda do mês e me reporta no final 1-7. Ó, chamar aqui Romeu. Ó, chamar aqui Romeu, gente, observando, acusará a final 1-7. Posição 9, se tiver questionamento. 09, fudendo executivo de solo, vai reportar no Traveso 08 para início do táxi, o gol no 856. Vai reportar no Traveso 08 do táxi, 856. Nome Centro Recife, frequência 12545, alterna 12685. Índia Serra. Executarei uma base curta. Fono 273, o solo 2000, uso direito, estima solo 1219. Número 2, 1895, boa, 4206. 3895, torre 1895. 3895, tá 3895. 25415, chame Léo, 1201. 9.273, sem baixada de travada. 3894, ajuste no 0 no 0, continua aproximação, guarda transição de pouso. Informa o Sikorsky na girando base para final 1-7. Assente, esse ia ser um helicóptero, né? Afirmo. Não, sim, já aguardando a autorização para pouso na pista 0. Então, Salvador, praticamente ingressando na curta final da... ingressando na curta final no 1-7. Gente, Oscar Mike Romero está autorizado o pouso pista 1-7, vento 090 graus, 1-09. Linha 01, Galeão, 360 autorizado, deu peso 1-0, ex-MAP, DCD Luft após conforme rota. Nicola da 10, primeira curva direita. Saída da El, linha da Bridge, 1208 controle, 5043 transpondo. CMR2 Galeão. Da El, MAP, cliente Bridge, 1208, 5043, volume 601. 010, ESMAP, Lúpito, Barbacena, Covame Rota. Saída da El, Leda Bridge. APZ110, Barbacena e da El, Leda Bridge, 1601. Lembrando correto, pode falar do posicionamento. Camarada, 1601. Solo de Salvador, muito boa tarde, 1567, cliente da IAN, autorização Brasília. 567, Brasília, 360 autorizado, veio peso 17, Nicolau da 10, primeira curva direita, saída Arbor, após Elefa, 1208 controle, 5047 transponde. 360 autorizado, peso 17, Arbor, Elefa, 1208, 5047, 567. Eu peso 17, a rota. Eu peso 17. Do 567, conhecimento correto, resposta pronta para posicionamento. É, pode gravar. Pronto para Juliette, 27. 273, autorizado ingresso na Juliette, portão 01. Juliette para o 01, 273. Tripe 5491, voo Iduna, terça 2003, reporte LS, 1090, ajuste. Maravilha, 2090, Iduna, reportará LS, 3894, Iduna na pista, na segunda. 3894, vai dar que ser a Via Alfa, enquanto antes da Taxi Juliette. É, Via Alfa, você pode repetir o restante da informação? Vai reportar antes da Taxi Juliette, o seu 3894. Gente, Via Alfa, reportando da Juliette. Siga. Meu Direct Lima, 5/5, me recebe? Meu Direct Lima, 5/5, me recebe? 5/5, me recebe, Lima, Direct Lima? 4, mantém a posição antes da Juliette. Mantenha a cidade leve, 3294. Chico Barra 5, Lima, Juliette Lima. Oito graus. Ativo. Sol Salvador, muito boa tarde, da 3897, informação de 97, Guarulhos 340, agora distante 4. Guarda, 3897. Posição do 894. Então, Tutã 3894. 94 vai ingressar na Juliette, portão 02. Pode prosseguir? Afirmativo, ingresso na Juliette, portão 02, no Tutã 3894. Juliette 02, 3894. Guarulhos 340, ponto. Auto cópia 3897. 340 autorizado, Ventus 16, após o Bravo Hotel Zulu, após a STT Trive, após conforme roda do plano. Legal da 10, primeira curva direita, Dael, Leda, Bridge, a saída, 120 decimal 8, 5052 no transponder. Autorizado 340 Guarulhos, Ventus 16, Bravo Hotel Zulu, Trive. Após conforme roda do plano. Decolando da 10 com curva direita, Dael, Leda, Bridge. Controle 120, decimal 8 e o transponder 5052. 397, procedimento correto, resposta plano para posicionamento. Porta na 3297. Retorne 1208. Trip 5219 para pushback, funcionamento parte 3. Acho o 3 está livre e reposta táxi. Livre e reposta táxi, 5219. Fico meio autorizado o táxi, via a parte principal, Índia e Alfa, no ponto de espera da 10, chame torre, 18 decimal 95, QNH 10, 10, boa viagem. Parte principal, Índia e Alfa, no ponto de espera de 18, nosso 5, 1, 2, 1, 8, 5, obrigado, boa trabalho. Alô, Salvador, boa tarde, o Xené 6201. Xené 6201, Galeão 360, ciente da Yankee. Tem a Yankee, pronto pra cópia. Galeão 360, autorizado, Ventus 10, após o SMAP, após o DCT Lúpito, após conforme rota do plano. Decolada 10, primeira curva à direita, Dael, Leda, Bridge, a saída, 1208, controle, 5012, transponder. Oceanair 6201, tem o nível de voo 3601 autorizado para o Galeão Copper Zulu 1-0, Smart, direto Lúcio, direto conforme solicitado. Decolador 1-0, curva direita, Dael, Leda, direto Brit, transponder 5012 e o controle 1208, Xenera 6201 na 5. 6201 no procedimento correto, postando para posicionamento. Postara. Gol 1042, boa noite, informação urgente. Gol 1042 chamou? Afirmativo, informação Yankee para o Galeão, por gentileza. 1042, Galeão 360, agora distante, cópia. Afirmativo. A bordo, autonomia de 3,50, vai na Salvador, pronto, teste táxi. Nível de 219, autorizado táxi, via parte principal, Índia e Alfa, no ponto de espera da 1-0, Chime Torre, 1-1-8-9-5, Kenegal 1-0-1-0, boa viagem. Principal Índia e Alfa, ponto de espera 1-0-1-8-9-5, com 1.009 no ajuste, 1.010 no ajuste, 5219. 1042, Galeão 360, pronto? Pronto. Galeão 360 autorizado, via peso 1-0 após esse map, após receber lúbito, após conforme roda do plano. Decolada 10, primeira curva à direita. Dael, Leda, Bride, a saída, 1-2-0-8, controle, 5031 no transponder. Ativo, não autorizado, Galeão, nível 360, peso 1-0, map após lúbito. Decolada 10, curva à direita, 208 ao controle, 5031, perto da Dael, Leda, Bride, voo 1-0-4-3. 042, planejamento correto, pode plano para funcionamento. Decolador 1-5, chama controle em 1-2-0-8. Controle 208 no 856, boa noite, obrigado. Salvador, boa tarde, gol no 856. 56, contato radar, subou 390. 390 no 856. Ficou 219, deu trip, mantém ponto de espera 1-0. Confirme? Mantém o ponto de espera da 1-0? Mantém ponto de espera 1-0, 5219. A linha decola de imediato? A linha decola de imediato, 5319. Gente, a linha decola de imediato, está autorizado, vento 1-0-0 graus, 089. Autorizado a linha decola de imediato, 5219. Oi, Salvador, tipo 5491, estabilizado, X-Ray. 5491, no registro 0-0, continua a aproximação, aguardando pista livre. 5491. estacionamento do número 01 no portão 3. 03 está livre, pós-táxi. Ele funciona na portada táxi do número 01. 5219, decolado 18, cima controle 120, décimo 8. 208, 5219. Controle Salvador, trip 5219, decolou na sua escuta. Controle Salvador, trip 5219, decolou na sua escuta. 5219, contato radar, subo nível 180, sem restrições. 180, liberado das restrições na árvore, trip 5219. Solo Gol 1567 no 0400. Guarda 64 chegou? Guarda 64 chamou o solo? 1567 vai aguardar o instante para o pushback, mas o número do setor. É, guardando. Número 0103 tem chamado para escutar no pushback? Tá iniciando agora, 0 horas. Sim. Leito 219, boa. Até mais. Solo, Salvador, 351. 491 vai prosseguir via Alfa, chamando antes da Juliette. Alfa chamará antes da Juliette, 5491. Solo, boa tarde, gol 940. 940 Guarulhos, ciente da informação Zulu. Ciente Zulu. Ciente, vai aguardar o instante para a cópia, é o 940 Guarulhos 360, prepare da El Leda Bridge. Da El Leda Bridge, obrigado. 5491, vai ingressar na Juliette, pátio 304, posição, atende para o sinalizador 2. Juliette, pátio 304, posição, TP5 ou 491. Chame Recife 12545. Gol 856. Recife 12545. Recife 2545, boa. Diz que Romeu, Romeu, desça para 2 mil pés, chegada Mário no 0 no 0, ajuste. Zero, autorizado táxi via Índia e Alfa, no ponto de espera da 1 no 0, chame torre, 1 no 8, 95, QNH 1 no 0, boa viagem. Índia Alfa, Ponte Serena, 0895, ligado no 601. Bono 567, Codec, de saldo que pode aeronave da mesma companhia de fraco para retaguarda, está livre, puxa e pós-táxi. É, pode aeronave da mesma companhia, puxa e pós-táxi, eu vou no 567. 0 Guarulhos 360, pronto? Pronto. Guarulhos 360 autorizado, veio o peso do 16, após Bravo Hotel Zulu, após a CTT e após conforme roda do plano. Decolada 10, primeira curva à direita, Zael, Leda, Bride, saída, 120.8, controle, 5064, responde. Autorizado 360, conforme roda e plano, peso Zulu no meia, BHZ, DCT, Trive, conforme roda. Decolada 10, curva à direita, Zael, Leda, Bride. Controle 120.8, aciona 5064, voo 940. 940, procedimento correto, pode contra o estacionamento. Pronto, chamar a neta, 940. Salvador, Butan 32197 para o puxo, acionamento posição 06. 06 está livre, pós-táxi. Pós-táxi, 3297. Para o táxi de voo 567, 3 horas e 45, Campinas, 186 a bordo. 186 a bordo, voo no 567, autorizado do táxi via Indy Alpha, em ponto de espera do 10, torre 118.95, que negar 100, boa viagem. 100, vai reportar a torre, ponto de espera, boa tarde. Para o pushback, acanamento, voo 1042, está no... Tem verdade. O 10 vai... Coronação com a equipe de solo, vai reportar no através 08 para início do táxi do 042. Negativo, manda 042. No 601, no decolado, os 26, chama controle, 120, décima 8. 08, boa. 1273, confim, 360, pronto. Pronto, Rota, 273. Confim 360, veio o peso 16, decolada 10, primeira curva direita, Dael, Leda, Brisa, saída, 1208, controle, 5057, transponder. Gente, autorizado 360, e apresolou 10, decolada 10, curva direita, Dael, Leda, Brisa, 1208, 5057, ou 1207. 3, o pesulo 16, o 16 Bride vai interceptar o pesulo 16, gol no 263. Ok, bom, pesulo 16, 263. Pode pronto para pressionamento. Muito bem. Santiago, pronto no 0, voo no 568, 67. Voo no 567, sou autorizado a alinhar, perdão, sou autorizado a decolagem, pista 10, vento 1900 graus, 089. Vem decolagem da 10, voo no 567. Romeu, Romeu, voo Ituna, desça 2000 pés, reporte estabilizado, informa o tráfego sua posição de 12 horas, 15 milhas, cruzando 130, correção 115, para 180 e um ATR 72. Trip 5219, ao cruzar 120, autorizado direto Conquista. 120 direto Conquista, 5219. Voo 567, decolagem 29, chama controle 130, decimal 8. 08. Acionamento posterior pushback. Vai aguardar para o pushback o do 27301. Aguardar para o pushback e o acionamento, pode ser? Vai aguardar para o pushback. Salvador, onde eu da 3297, um ponto espera da 10 pronto. São 3297, alinha e mantém cabeceira no 0. Ali mantém cabeceira no 0, 3297. São 3897, autorizado decolagem pista no 0, vento 110 grau 099. Decolagem no 0, 3297. Ele informou que está ciente dos desvios. Ok, não quer escutar. Tipo 5219, chame Recife 1260. 1265, Tripe 5219. 1260. 1260, 5219. Gol 601, chame Recife 1251. 251, bora. Boa noite, o Xeré 6143. Informação do Lu, nota 220 para 160. Xeré 6143, chegada bom, se desça para 4.6, ajuste no 009. Para 4.000, com 1.009. Possibilidade de voar bom, se for da presente? Exato. Autorizado, Bonf 6143. Ok, Bonf, na sua 6143. Whisky Romeo, Romeo, ajuste no 009. No 009, Romeo. Sound 3897, decolado 64, chama controle 120.8. 208, obrigado, Bonf. Solicitação na e posterior pushback. Guarda em risco no 273, aguarde para o pushback. Não entendi. Chamado guarda em risco, aguarde para o pushback no 1273. Está previsto quanto tempo aí para iniciar o pushback? Apenas aeronave da Gol que entrava 08 inicial, tá? Então tá bom, vou acionar um rotor aqui na posição. Gente. Seu Gol 1042, o POB de 169, alterna Campinas, 4 de autonomia. 238 táxi, via parte principal em Vinhal, no ponto de esperada 10, Torre, 1895, QNH 1009, boa viagem. Pátio N de Alfa, no ponto de espera 1895, ajuste 69, vou no 042. Sala, o travador Xenia 6201, no 5 para o pushback, acionamento. 05 vai aguardar para o pushback. Aguardando, 162, 01. 1273, corrente de solo que após aeronave da Gol. Livrar sua retaguarda, está livre pushback após táxi, segundo 273. Ok, eu poderia confirmar o 273. Corrente tipo de solo que após aeronave da Gol, que está taxando para a captura no zero, livrar sua retaguarda, está livre push após táxi, segundo 273. Entendeu que após a aeronave que vai para o zero, está livre o táxi, o pushback, o bom 273? Afirmativo, após a aeronave da Gol e para a saída agora está livre o pós-táxi. Entra o 273. Estabilizado no X-Ray, o Whisky Romeo Romeo. Torre agora, 1895. 1895, Romeo. No Whisky Romeo Romeo, na escuta da torre. Na escuta, Romeo. Gente, sou autorizado para o pouso pista no zero, vento 100 grau 099. Teve pouso na 10, Whisky Romeo Romeo. Solo 6201. 6201 no 05, está livre pushback e postagem. Livre pushback, câmera parou. Tá, acionamento 6201. Boa no 042, manda uma nota no ponto de no 042, estou com tráfego final no zero. Gente, após o pouso mesmo ali, mantém cabeceiro no zero. Após o pouso do mesmo ali, mantém agora no 042. Confirme chamado para início do pushback? Vai iniciar o pushback da presente 273. Romeu, Romeu, Salvo 39, poderia confirmar, Pátio? Pátio 4, Romeu, Romeu. Gente, Pátio 4, Alves Calcista, livre direita, chama solo, 121, 129. Direita, 129, Romeu.